Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast, seu especial de Natal, ou fim de ano, ou começo de ano, depende da boa vontade de quem edita, né? Pro dia do lançamento, comigo aqui, Jair Vieira. Fala, gente! Jair Vieira com vocês novamente. Vamos fazer mais um programa aqui que a pauta a gente descobre durante o mesmo. Renan Miura. Ai, ai. É, vai ser um especial de Páscoa, né? Você tá duvidando? Você está duvidando. Não importa a data, o que importa é quando o ouvinte está assistindo. Quem tá duvidando das capacidades é o próprio Marcos. Thiago de Lima Castro. Oi, agora tá gravando? Vai tá gravando, né? Completamente surpresa. De novo, Eduardo Couto. É, eu aqui de novo. Derrubei a perna, mais distante no pé de alguém, desculpa aí. Esse aqui. O Eduardo Couto tentando matar a esposa dele hoje, né? E Maverick, Ramildo, Francisco, Saldanha Neto. Nossa senhora, nós estamos chegando aí com um saco roxo pra vocês. E embaixo da árvore verdinha, né? Aquela coisa que era pra ser de dinheiro. E nesse programa nós temos dois carros da década de 80, 70, 60. Não, 60 não, só 70 e 80, que é o Miura e eu, né? O bom de gravar com o Maverick é que pelo menos aqui a gente ouve o áudio dele, né? Ele elabora as piadas, já percebeu? Tem uma piada com o Cláudio do Atlas que fica um tempão assim na gravação, sabe? Porque esse programa foi editado, já foi, né? Foi. Mas eu fiquei um tempo assim, cara, o que ele tá querendo dizer com isso, esse negócio de Atlas, né? Então, para começar o nosso programa, a pauta consiste no seguinte: nós vamos eleger o pior e o melhor de muitas e muitas coisas, né? Filme, cinema, coisas da vida. E a gente vai inventando aqui na próxima hora e meia, ou menos, né? Porque as pessoas trabalham. E a gente grava muito tarde. Pra começar, se a podosfera, meus amigos, fosse um corpo, né? Essa pessoa seria tipo a unha cravada. Nós não vamos citar nomes, mas eu já tive vários problemas com as pessoas. E eu tô elegendo ele como a pessoa mais chata na podosfera desse ano. De todos os anteriores. Eu nunca elegi, né? Mas esse ano ele se superou. Porque é o seguinte, nos anos passados eu tinha problema com ele, problemas isolados assim, no meio do ano, no começo ou no meio, mas era um problema ou outro. Só que eu nunca tinha encontrado um grupo de pessoas que, tal como eu, também tivessem problemas com ele. Você entendeu? E aí eu faço amigos novos na podosfera e comento sobre essa pessoa e descubro que esse cara também tem problemas com essa pessoa. Você tá entendendo? Então, a gente vai deixar a dica que o pessoal do antigo... Era mais fácil você falar o nome, cara, né, Renan? Depois dessa. Ah, não, mas eu tô dando dica só. Tá bom. Eu só dei a dica, não falei no nome. Não, essa dica na cara. O que acontece? Essa pessoa... Eu vou listar aqui o porquê que eu acho que é. Porque é pra não ser injusto, né? Dá opinião sem ser... pedida, e às vezes quando eu falo assim pra você, ô Jairo, o seu programa precisa melhorar aqui e ali, um feedback. Como é que fala? É um feedback, é algo construtivo, né? Agora se eu chegar aí pra você e falar, Jairo, seu programa é uma merda porque tem 10 que fazem igual, isso já não é uma crítica, isso é um ataque gratuito, certo? Certo, inclusive você falou aí uma das palavras que eu usaria para definir a parte do corpo que ele é. Não é nem mais parte do corpo, é o que já foi do corpo. Não, eu vou falar e você vai ter que me pagar. O nome da pessoa é... Era melhor digitar, né? É incrível. Vai ser mais legal bipar, ele tá lembrando que vai ser legal bipar. Só lembrando que é... Tá. Thiago de Lima, mas... você já teve problema com essa pessoa? É bom lembrar. Cara, eu não sei nem quem é. Faz bem. Ai, que bom, tá salvo. Sorte sua. Que sorte a sua, cara. Mas assim, já que nós elegemos e ninguém, né, trouxe ninguém pior, se existe uma pessoa que é a pessoa mais insuportável da podosfera, eu gostaria de eleger nesse ano, embora que eu tenha tido pouco contato com ele, a pessoa que eu considero a mais legal e a mais agradável, pra quem não conhece, o Nelson Portugal, o Nerd Undertale. Eu acho que entre os podosferísticos não existe pessoa mais agradável do que ele. Discorda, Thiago de Lima? Discordo não. Discordo, conhece. Bom mesmo. Conhece o Nelson? Gravei com ele uma vez com você. É, na verdade, eu acho que ele tá bem afastado, mas eu acho que não existe ninguém mais legal que ele. Jairo? Quer discordar, Jairo? Não conheço pessoalmente, não tenho uma opinião formada e não conheço nem pelo Skype, então não sei. Mas você quer votar em outra pessoa mais legal da podosfera desse ano? Ah, gente legal, cara, não tá faltando, né? Mas se eu falar uma pessoa aqui, as outras vão ficar com ciúmes, ou então não falar ninguém, não. Tem bastante aí. Ah. E aí? Olha, oh, e aí, Renan? Eu não discordo, não. Ele é muito legal. Eu conheci ele pessoalmente lá no Rio. Assim como conheço o Fat Frog e tudo mais, né? Tem pessoas quase como ele? Tem umas que já se foram, literalmente. Ah, né? É verdade. Não é muito bom, né? Que poderia estar aqui, mas... No topo, né? Né? Enfim. Triste. É, alegria de volta para o nosso programa, que nós vamos eleger agora. Deprimido aqui, então, Nelson Portugal, mesmo estando um pouco distante da podosfera, ganhou o prêmio de melhor pessoa do ano. Ele gravou uma vinheta pro Nerdópolis, do Sexta Cast, ou Continua, sabe? Anteriormente no Sexta Cast, foi ele que gravou esse áudio. E a pior pessoa é aquela lá do áudio da parte do programa, altamente editado, cheio de bip. Talvez nem tenha filho. É o filho da puta, assim, no melhor, né? O pior filme deste ano, e olha que eu assisti bastante filme, é pra mim um paradoxo, Thiago de Lima. Porque o filme é divertido, mas se você for pensar nele, é um filme muito ruim. Eu estou falando de Deuses do Egito. É, eu não assisti o filme, cara. Esse ano eu comprei bem pouco cinema, infelizmente. Cara, eu vou falar pra você, você não perdeu nada. Que bom. Eu também não vi o filme. A única Fica coisa a que eu fiz que tem a ver com Deus do Egito foi jogar Smite. Tirando cara, isso. Pensa Deus do Egito. Sabe quem é a Lionsgate, né, Thiago? Sei sim. Pensa na Lionsgate chutando balde. Pensa que a Lionsgate acordou um dia e falou assim, cara... Faz o que você quiser. Entendeu? Esse é Deus do Egito. Como é que é? Igual fala a Amanda. Ele gastaram mó grana no filme, cara. Igual fala a Amanda, né? Host the Worst. Sei lá. Ah, cara, esse filme eu não vi, mas não foi nem porque. Esse ano foi meio difícil pra mim ir no cinema e tal. Mas esse eu não vi por convicção depois que eu vi o primeiro trailer. Bem, eu vou falar que eu cheguei a começar a assistir. E, tipo, parei. Tá bom. Não dá mais. É muito ruim, né, cara? Não, mas se ele fosse assim, muito ruim, ele estaria bom, né? Mas assim, é tão ruim que você fica assim, meu, onde que isso vai parar, entendeu? Porque, na verdade, o que que acontece? Eu vou tentar defender, Renan. Alguns filmes da cultura pop, alguns filmes de deuses e coisa e tal, quando você vai levar pro cinema, você tem que adaptar, né? Pra que as pessoas entendam. Algumas coisas tem que mudar, por exemplo, um grande monstro acaba virando uma pessoa, né? Um planeta igual o Guardiões da Galáxia Volume 2, um planeta vai ter uma forma física, né? Que é tem um personagem lá que é um planeta, ele vai ter uma forma física que é para o melhor entendimento. Só que no Deus do Egito, a Lionsgate pegou a história do jeito que ela é e jogou na tela, sabe? Então tem um cara num barco que puxa o sol no espaço. E aí tem um sanguessuga gigante que quer devorar o sol e a terra. E aí tem um cara que arranca um olho e o outro que arranca o cérebro. Sabe? É meio complicado. É. Mas porque se você não conseguiu ver, então, Deus do Egito completo, qual é pra você o pior filme de 2016? Cara, não tem outro a não ser aquela porcaria do Esquadrão Suicida. Ah, cara, você não viu Deus do Egito. Ai, ai, ai. Não, eu tô te falando, quando eu comecei a ver, eu parei por ali, porque aí eu já fico só com aquela porcaria do... É, né? Mas não pode ser comigo que não pode ser. Mas você não concorda comigo que se você conseguiu ver Esquadrão Suicida e não conseguiu ver Deus do Egito é pior? Eu concordo com você. Você me perguntou qual que eu achava, porque foi o que eu assisti, né? Ah, entendi, entendi. Entendeu? Vai que eu tenho um sangue egípcio. Por que é tão ruim assim? Ai, ai. Olha, eu vou começar assim. Eu não sei se eu começo pelo Coringa ou pelo Will Smith, cara. Coringa, Coringa. Não, aquilo é qualquer coisa menos o Coringa. Aquilo é uma minhoca pintada de branco, fingindo que é um alienígena participando do MIB, mas não é o Coringa. Eu entendi que eles tentaram misturar todos os Coringas em um só, mas não. Não deu certo. É. Não. Não. Ô Jair, eu vi não. Que você suspirou quando ele falou do Esquadrão Suicida. Por quê? É, porque, assim, tem um outro filme que eu assisti esse ano também aí, que alguém vai falar em algum momento. Que também é da mesma produtora DC Comics, que eu assisti os dois no cinema e eu tive sensações diferentes, curiosamente. Quando eu assisti o primeiro da DC Comics que saiu antes, aquele lá que tem dois heróis famosos, que a gente já vai falar, eu durante o filme eu tive a sensação, esse filme tá deixando a desejar, cara, esse filme é ruim. Esse filme não me despertou nenhum tipo de sensação, nem alegria, nem tristeza, nada. Eu fiquei, assim, parado assistindo o filme. Já o Esquadrão Suicida foi diferente. Eu não tô dizendo que foi melhor ou foi pior. Mas ele me deu uma sensação de, nossa, o que que tá acontecendo aqui? Gente, é verdade isso que eles estão colocando? Não acredito. Isso é o Coringa. Então o filme, de alguma coisa, despertou emocional. Não sei dizer pra você se foi pro ruim ou se foi pro mal. Mas eu não fiquei inerte assistindo o filme. Ele mexeu comigo e eu saí numa adrenalina maluca. Tudo bem, depois de alguns minutos fora do cinema, você fala, cara, fui enganado demais, o filme não é tão bom assim. Mas eu tive a sensação bacana assistindo o filme. Eu acho que o divertimento valeu a pena. No outro, que eu esperava muito mais, é a história da expectativa, né? Você vai com a expectativa lá em cima. Ai, vamos lá. Eu saí decepcionado, falando, nossa... E agora? Aí eu falei, bom, esses filmes aí que tem muita profundidade, né? Não aquele do deserto, que não tem profundidade nenhuma. Mas esse filme que dizem que tem muita profundidade, eu que não entendi muito bem. Então deixa eu refletir, deixar o filme digerir pra ver se tinha coisa boa. Então eu dei essa chance. Mas no final das contas, se eu colocar na balança, Esquadrão Suicida foi bem mais divertido pra mim, cara. Com todos os erros e problemas que ele tem. Eu acho divertido o filme, cara. Eu nem assisti. Olha, eu me diverti pra caramba, cara. Quer ver uma coisa? Posso comparar? Não, não posso comparar porque a gente ainda vai falar desse filme. Quando eu falar desse filme, vocês vão entender. A minha filha tem 12 anos e a minha filha falou uma coisa sobre outro filme, um outro filme que, nossa senhora. Calma aí. Não, dos outros dois super-heróis, né? Que tiveram uma super-heroína no meio. Muito bom. Sim, mas a minha filha falou uma coisa sobre um personagem que descreve o Esquadrão Suicida todo. Então, diga. Quando a minha filha assistiu Batman vs Super-Homem, ela gostou do Batman, gostou do Super-Homem. Até eu gosto desse novo Super-Homem. E olha que eu não sou muito chegado ao Super-Homem, só gostava do clássico, né? Com o Christopher Reeve. Agora, minha filha virou pra mim: o que que é isso? Eu, Lex Luthor. Ela: não, isso não é o Lex Luthor. A mesma coisa foi o Coringa. Ela adorou, ela foi de Arlequina pra ver o filme, né? Só que ela, cara, quando ela viu o Coringa, ela, isso não é o Coringa. Mas vamos lá fazer a pergunta matadora: qual dos dois personagens te agrediu mais? Nenhum saiu da tela? O Coringa agrediu mais. Olha, pior que eu me senti agredido. Parecia que eu tava tomando soco na cara. Eu não sei se foi o Will Smith com aquele ar, com o ar de eu sou o herói do filme o tempo inteiro. E porra, ele não erra. Como é que ele deu um tiro e errou, cara? O personagem original. Não, o personagem, cara, original não teria atirado, cara. Se ele atira, ele acerta. Ah, mas ali ele era só mais um maluco no pedaço. Caraca, cara. Porra, ele dava o tiro e acertava na... Não, ele acertava em algum lugar nela que não fosse matar ela. E tipo, ah, eu não sabia que tinha um bottom no meio do caminho. Entendeu? Porra, pelo amor de Deus. Tá girando contra, pô. Apesar que eu também não atiraria naquela Arlequina, nem que me amarrasse. Né? Não. Até porque amarrado você não ia conseguir tirar. O negócio do Smith no filme, ele é o Smith. Ai, ai. Esse cara é bom, ele consegue, cara. Perdi agora. Tava pensando. Esse cara é bom até amarrado e atirar bem. Ah, cara. Sim, com certeza. Eu tinha um atirador de elite que, na Força Aérea Brasileira, que, porra, eu fiz teste com ele e aquele cara atirava de qualquer jeito, velho. Porra. Podia pendurar ele de cabeça pra baixo que ele acertava o alvo. Isso que importa, cara. É um filme que não é tão ruim assim, mas eu fiquei mais chateado é o X-Men Apocalipse, que o vilão é muito fraco, cara. E o ator eu acho bom, cara. Star Wars tá genial, mas ele é um sem graça, né? Eu pensei que é poderoso, não é tão poderoso assim, cara. Tem umas coisas legais, o Wolverine no filme eu achei legal. Tem gente que odeia, mas eu adorei, cara. É fanservice pra mim. Eu achei sensacional mostrar o Arma X, assim, bem parecido do quadrinho. Eu tenho ideia. Mas o vilão é fraco demais, eu fiquei triste, né? Mas o Mercúrio tá fodão no filme. Quando ele passa com a versão. O elenco novo do filme é bem legal, os jovens. Para tu ter ideia, acho que deveria continuar, mas a Fox tá vai reputar. Me agrediu menos do que o Esquadrão Suicida. É porque assim, né? No. Não, aqui. No X-Men, assim, a pior que ele seja, assim, de falhas de roteiro, não sei o quê. Ele já tem uns personagens legais, né? Que conseguindo fazer esse papel, né? Tipo, o Mercúrio, né? Por exemplo. Mas. Tá. A história não ficou muito boa. Você consegue relevar, assim, né? Ele tá um filme mediano pra bom. Os outros, eu não vi, mas pelo que todo mundo fala, né? Não tem muita coisa que se salva. Tipo, a Arlequina só salva ela. Tipo, só vai salvar uma pessoa no filme inteiro. Mas quando eu suicida, o Smith é o Smith de todos os filmes, cara. Então, pra mim, tá ótimo. Por isso que eu gostei da personagem dele, eu gosto do estilo dele. Que ele é mó legal, o cara pensando no, na filha dele, assim. Se meio que ele tem reclamação muita, é o Batman bater no cara na frente da filha Dudu, dele. O meu quadro nunca faria isso, cara. Mas adoro o Will Smith. Nunca disse que não gosto. Eu gosto muito do Will Smith. Desde sempre. E nem por isso eu gostei do personagem dele. Pra tu ter ideia. Eu adoro Queen, sou apaixonado pela banda Queen, e nem por isso o filme melhorou. É. Se fosse por isso, Flash Gordon seria o melhor filme do mundo, porque a trilha sonora é do Queen. A trilha sonora é uma das melhores Sim. do mundo, cara. Eu já tava vendo com a minha filha esses dias aqui, até postei foto pra vocês, eu tava assistindo com ela. Ela adorou a tosquice do filme, mas o filme não é. A tia que pra mim o melhor filme do ano foi Star Trek Beyond, Sem Fronteiras. O filme tem tudo que precisar, né? É ação, aventura, drama, comédia, chorei no final, cara. Muito filmaço, dos melhores do ano. Sei que a bilheteria foi uma porcaria. Não sei porquê, meu. Esse ano foi muito triste. Cara, aquele filme é perfeito. Aquele filme é muito bom. É, nossa, é perfeito. O filme é perfeito. Muito, cara. Minha filha assiste Jornada nas Estrelas com desde pequena, ela chorou. Em todas as cenas que tinham de homenagem, porque ela entendia, ela sabia o que estava acontecendo. Puta merda, aquele filme é lindo. É tão lindo que eu trouxe o Galhardetti, aquele. Que até tem um filmezinho aí rolando no. Ai meu Deus, no Instagram, comigo, meu filho e minha filha, na frente dele, ele está aqui na minha casa, comigo. Eu só não chorei no. Na hora, cara. No Star Trek, né? Porque, assim. Ele tem aquelas homenagens bem pontuais. Dá aquela, dá aquela lacrimejada no olho, mas você consegue dar uma parada. Dá aquela segurada. Ele dá aquela pontual e passa, daí continua normal, você consegue segurar. É bem diferente do que fizeram lá no Velozes 7, que eles dão aquela homenagem e depois falou, consegui segurar. Daí eles continuam, né? Você fala assim, putz, você não consegue estar no meio do cinema chorando lá. Ah não, cara, pô, pelo amor de Deus. O cinema ficou chorando na minha sessão, cara. Pelo amor de Deus, aquela cena aonde o Spock tira a foto, não vou falar que foto é. Ali. É a foto que você não parou. Você chorou de. Não, eu saí do cinema solução. Minha filha saiu do cinema solução. Entendeu? Porra. E não é mais spoiler, todo mundo sabe que aparece a Enterprise A, né? Porque isso já foi passado no Facebook a rodo. E nessa cena, cara, que a Enterprise A é reconstruída, também te dá aquela sensação de, porra, eu tô em casa. Eu não, não, esse é outro filme. É, também, tem essa. Deixa eu perguntar uma coisa. Então vocês estão dizendo pra mim que o melhor filme do ano foi Star Trek. Não foi, então, Capitão América Guerra Civil? Não. Ah, esse foi a ideia do curso. Não, aliás, até esqueci Capitão América Guerra Civil, cara. É muito bom o filme, mas esquece. Foi, cara. Até melhor do que Capitão América, eu acho. Eu não acho. Se eu assistir de novo Deadpool, eu acho chato, negócio, cara. O Guerra Civil assisti três vezes e não achei chato. Assim, o Star Trek é o melhor filme, ponto, assim, né? Daí tem as categorias. Categoria heróis. Se a gente for entrar em categoria, a gente vai falar do Oscar aqui e vou acabar com essas categorias aí. O que eu acho que dá pra colocar? O Star Trek, ele foi o melhor filme. Filme sério. Você teve a parte de comédia, você teve tudo. O Deadpool é aquele filme ótimo pra você divertir. Entendeu? Posso defender? Muito bom, entendeu? Mas pra você se divertir, ele te deixa. Você ri o tempo inteiro. Ele seguiu direitinho o que tinha que fazer. Foi um filme feito. Parece que ele foi feito sim. Parece que ele foi feito sem preocupação, mas com carinho, entendeu? Ô Marvick. Concordo. Concordo. Thiago de Lima, tá aí? Tá, né? Tá dormindo, né, Thiago? Teve um participante dizendo que dormiu na gravação. Não foi o Eduardo, foi o outro. É que eu vi tão pouco filme esse ano, cara, que lançou, que eu acho que eu vi uns quatro. Tá quietinho. Tipo, eu não tenho muito critério, sabe? Então vamos assim, ó. Já que você não tá poluído pelo cinema, eu vou jogar meu argumento e você vai ser o juiz da parada, então, né? Eles estão falando, Thiago de Lima, que Star Trek, e depois eu vou ver o Jairo também, né? Que Star Trek é o melhor filme, ponto. Mas pelo que eu entendi até agora, o Star Trek é o melhor filme, ponto, para os fãs de Star Trek. Também ele não conseguiu romper as barreiras. Isso, entenderam a piada? Fica a dica, boa, né? Garoto, concordo. Então assim, é igual falar, Star Wars pode ter sido um filme foda lá no finalzinho de 2015, mas ele foi um filme que, por exemplo, minha esposa que nunca viu Star Wars assistiu, entendeu e gostou. E não aconteceu mesmo com Star Trek, entendeu? Então Star Trek foi o melhor filme pra quem é fã de Star Trek. Discordo, muita gente que não gosta, não assiste Star Trek assiste esse filme e gostou, cara. Porque o filme tem tudo que precisa de uma diversão, tem comédia, drama, sabe, tem coisa e um monte de referência que a gente não entende. Sabe o que me falaram? Me falaram também uma coisa, uma situação parecida com a Star Trek. Foi aquele filme que lançou esse ano também, chamado Warcraft. Que foi um sucesso no meio da galera que conhece. Também disseram o seguinte, esse filme, mesmo se você não jogou, você vai assistir, você vai adorar, porque ele tem de tudo. Tem gráficos, tem emoção, tem aventura e não sei o quê. Eu não vi nenhum dos dois, tá? Tô dando opinião aqui de cara de égua. Mas... Entendi. Mas eu vi e concordo que dá pra ver se então, entende. Eu gostei do Warcraft nada. Como filme de aventura, de fantasia, eu achei legal sim. Exato, então, tem que ver se... Não é o melhor filme do ano, né? Tem que ver se o Star Trek também cumpre esse papel aí, de expandir os horizontes, mesmo pra quem não é fã, né? Eu tava vendo vídeos do YouTube, pessoal que não assiste, não é fã, tava elogiando, falando um filme muito então, meio mas aí, ó, mas dirigido, aí que tá, então, você pesquisou, você foi atrás disso. Se você não pesquisar, ficar na sua, não pipoca na sua timeline que Star Trek pipoca foi bem recebido. Você até porque o Costa também. Na minha. Não, o Costa na minha timeline. Claro que pipoca essas coisas. O Costa compartilha. É verdade, e assim, eu não tô te falando que é um filme ruim, até porque eu não assisti, né, Thiago? A gente não pode julgar. Mas todas as pessoas que estão dizendo que é um filme ótimo são super fãs de Star Trek e é um filme que foi feito pra elas. Nem todos. Todos, Dudu. Eu não conheço ninguém que não seja. Eu discordo, mas tudo bem. Você quer que eu não veja, procure no YouTube? Como eu saber? Pode do nada? Não tem como. Eu procurei também pra ver Star Wars, meu. Todo mundo falando do que gostou, no caso da Navina, e gostou. Não sabiam que era Star Trek e gostaram do filme. Entendeu? E mesmo assim, o easter egg que foi colocado no filme, todos os easter eggs, eles foram colocados de uma forma tão... leve, que não atrapalhou o filme. Entendeu? Teve gente que eu perguntei. Teve gente que eu perguntei, pô, você entendeu a parte do filme e tal? Ah, entendi, eles estavam fazendo homenagem a alguém. Mas você sabe quem é o alguém? Também, ó, entendeu? Você sabe outro problema também que eu vi? As próprias campanhas do Star Trek, e até do Warcraft também, mas elas não foram convidativas a mim, que não sou fã. Eu me senti assim. Estão, os trailers e banners e tudo, todas as notícias, eram direcionadas aos fãs de Star Trek. Não era pra mim que não sou fã, entendeu? Por isso que eu não me interessei em assistir. Cara, eu vou te ser sincero. Bem, o outro, ele foi muito menos direcionado a quem era fã do que os outros. Os outros foram muito mais direcionados. Sabe outro que aconteceu isso também? O Ben-Hur. E a Paramount não investiu o dinheiro também na campanha. Por isso que não recebeu você. Não, sabe na outro verdade, que também aconteceu? Tem outra coisa. O filme, ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos e depois ele foi lançado no Brasil. Então você vê, a bilheteria lá é diferente da daqui. Você sabe outro que aconteceu isso também? Esse ano, Ben-Hur. É totalmente direcionado pra quem já viu a primeira versão. Teve um filme com Ben-Hur? Teve. Naufragou o filme, cara. É um filme de ação, não é um filme de clássico original. Entendi. Então, na opinião de 3 dos 6, porque o Thiago de Lima, infelizmente, não tá contando nessa categoria, né? Temos aí Star Trek. Já eu fico com Capitão América Guerra Civil. Vou explicar, Jairo, por quê. O Capitão América Guerra Civil é o maior spin-off da história do cinema de heróis, porque ele nasceu da vinda de Batman vs Superman, né? Que na verdade Capitão América Guerra Civil era, o Capitão América, esse Capitão América era pra contar uma história completamente diferente, era um retorno da Hydra. E quando viram Batman vs Superman, a Marvel falou, não. Quando anunciaram. Quando anunciaram, né? Não, vamos mudar essa merda aí, vamos pôr herói contra herói. Só que é o seguinte, me incomodou tudo, cara. Tem uma grande coisa em Capitão América Guerra Civil, que é quase no final, que é assim, você fica esperando coisas que não vêm e vêm coisas melhores. Como, por exemplo, o Homem de Ferro, vocês usaram esse termo, eu vou usar agora. O Homem de Ferro é o vilão do filme, ponto. Apesar dele ser um herói, tal como nos quadrinhos, ele é o vilão do Capitão América Guerra Civil. Tanto é que a batalha final, você fica esperando o quê? Que é algo que acontece no Batman vs Superman. Eles vão se unir e lutar contra o Mal Maior. Merda nenhuma. No Capitão América, o Mal Maior é o Homem de Ferro. Eles se unem pra enfrentar o Mal Maior. Acaba fazendo a cabeça do Homem de Ferro. De novo. Então eu penso que... Eu não assisti Star Trek pra jogar, mas eu penso que o Capitão América, ele veio o Guerra Civil, o roteirista foi muito inteligente. Ele pensou, cara, todo mundo vai esperar isso e eu não vou fazer isso acontecer. Tanto é que o vilão do filme, ele vence. De Capitão América Guerra Civil, ele vence. Apesar que é uma adaptação de quadrinhos. O quadrinho já era assim, né? Mas eles poderiam adaptar pro clichêzão, mais clichê, né, Thiago? Eu acho que o filme da Guerra Civil era um filme bom pra ser pensado, talvez não pra agora. Saiu muito em cima da hora e não deu tempo de preparar, né? Porque o conceito Será? Levado... Quantidade de heróis, né? Pela mas quantidade... Mas seria muito melhor depois do Guerra Infinita. Sem dúvida. Olha, eu concordo em gênero... Seria muito melhor depois de Guerra Infinita. Eu concordo em gênero, número e integral com todo mundo, porque... Ele pulou etapas, eu vou te cara, ser sincero, pra mim, Guerra Civil só foi o nome. Porque eu vou te ser sincero, eu não vi nada do Guerra Civil em si ali. Não tem, entendeu? Não tem. Não tem mesmo. Toda a conspiração que existe nos quadrinhos e o objetivo e a teoria, inclusive até o conceito por trás da teoria, da discussão, o debate é totalmente outro. O filme Guerra Civil, inclusive, basicamente é um Capitão América mimado. E é totalmente o contrário. Muito bem. E outra coisa, né? Você vê que o Capitão América... A gente fala que o Capitão América... O Guerra Civil seria muito bom se ele tivesse vindo como um filme só Guerra Civil. Não Capitão América Guerra Civil. Porque o quadrinho Guerra Civil, ele era um arco dele. Não de algum herói. Entendeu? Ele veio como subtítulo. Marvel, né? Exatamente. Ele veio como subtítulo do Capitão América. E outra, ele ia ficar muito melhor se ele tivesse sido desenvolvido dentro das histórias dos outros personagens, tipo, no Homem de Ferro saiu um pedacinho, no Capitão América saiu outro pedacinho, nos Avengers saiu um pedacinho. Não, tu não entendeu. É possível. O desenvolvimento dele, sim, dava. Você vai fazendo o desenvolvimento. Mas ao longo dos Capitão ao longo dos filmes da Marvel, esse afrontamento já vem acontecendo. Filho, mas o Guerra Civil não é um enfrentamento entre o Capitão América e o Homem de Ferro em si. É isso que eu tô querendo que você entenda. Se você pegar o quadrinho e ler, ele não é um enfrentamento entre os dois. É um enfrentamento entre duas ideologias. Entendeu? Sim. Você pegou o Homem de Ferro e o Capitão América para isso. Exato. Então o que ficaria melhor? Se você desenvolvesse a história dentro das histórias, como foi feito para se desenvolver o Avenger. Eles não fizeram isso, eles simplesmente jogaram para você, olha, Guerra Civil, o Capitão América e o Homem de Ferro, que um dormiu de calça de ferro e o outro não conseguiu comer. A montagem desse Guerra Civil é tipo um Frankenstein, porque eles não trouxeram personagens que são essenciais para a história. Primeiro, os X-Men, que não estão lá de jeito nenhum. Você não tem o Dr. Richard do Quarteto Fantástico, que é essencial na história, Guerra Civil nem aparece. O Homem-Aranha foi jogado. Então, assim, a Marvel quis fazer um filme que ela não tem direito de todos os personagens. Aí ela fez o quê? Um monte de remendo. E simplesmente, se eu não me engano, os próprios Illuminati têm um peso no Guerra Civil. Exatamente. Se é que eu me lembro. Tem o Hulk, tem muito peso. O Netuno nem aparece. Que todo mundo existe na Guerra Civil. E ali não tem. É o Capitão América mimado, roubaram minha bicicleta. Ponto final. Muito bem, então, Star Trek ganhou. Vamos agora para a próxima categoria. Mas o filme mais memorável é Batman vs Superman. Superman fala até hoje do filme, cara. É mais memorável. Não que seja bom. Porque quando aparece a Maravilha, fica foda o filme. Exatamente. O melhor do Batman vs Superman é a Mulher Maravilha, cara. Nossa. Não, cara, olha, eu achei a Mulher Maravilha maravilhosa, realmente. Mas até o melhor do filme... O melhor do filme foi a porra do tapa de luva de pelica que o... Ai, esqueci o nome dele, o Batman. Esqueci o nome do personagem. Ben Affleck deu em todo mundo. Porque ele estava perfeito como Batman. Ai, eu não sei se ele é tão perfeito assim, não acho. Ele estava perfeito como Batman. Não, ele tá bom. Não tô dizendo que não, mas Mulher Maravilha superou o próprio Batman. Ah, eu não gosto do Ben Affleck mesmo assim, gente. Queria dizer isso. Eu não tenho nada contra. Tanto que eu acho que o filme do Demolidor, o problema não é o Ben Affleck. Eu vi o Batman dando, achando que ele ia procurar Jennifer Aniston em qualquer esquina e virar um filme romântico. Cara, mas eu concordo. O problema do Demolidor não é o Ben Affleck. É o roteiro do filme. Gente, exatamente. O Demolidor não existe, gente. Esse filme não existe. Apaguem da memória esse filme. Eu gosto, eu tenho ele aqui não, na minha. Eu também, eu não acho ruim, não. Só se ele existe. Não acho ele tão ruim. É que não. Na verdade foi um dos primeiros passos pra filmes de herói, né? Sim. A versão estendida é boa do filme. É a mesma coisa, todo mundo fala do Batman, o Michael Keaton. É que o Michael Keaton era baixinho. Meu irmão, pra mim era perfeito o filme. E, porra, foi o que deu origem muito ao Batman. Bom, concordo. Exato, esse eu respeito. Eu tinha até o chiclete do Plock. Olha só, então, mudando um pouco de assunto, Star Trek aí ganhou por falta de decoro, né? Falta de decoro. E o nosso queridíssimo aí, o Deus do Egito e Esquadrão Suicida estão aí como disputando os piores filmes, lugar. Né? Disputando aí. E depois o X-Men Apocalipse também. Não, o X-Men Apocalipse não é ruim, cara. Eu gostei também. Não, não é tão ruim igual o pessoal fala. Não, é um filme. É decepcionante. É um filme ok. Ele se perde. Ele se perde, mas não é ruim. É que X-Men, a vida do X-Men é bom. Se perder, cara. Se perde, é chato. Não, ele se perde, mas ele vai se achando, entendeu? Olha, é porque o melhor desse filme é o Mercúrio. A cena do Mercúrio de... Nossa, sensacional. Ainda bem que não vai ter edição, hein, gente. Olha que delícia. Corri muito. O Renan sabe cantar. Canta aí, Renan. Oi? Cantar o quê? Porra, é? Ignora, okay. Ele para. Falando de música, Thiago de Lima, eu fiquei na dúvida. Thiago de Lima, tá por aí? Todo sim. Eu fiquei na dúvida se o poema Trá, Trá, Trá, Trá, Trá é desse ano. Alguém sabe me dizer? Porque eu realmente pesquisei, mas a internet insiste em não me contar. Não sei, eu não sei. Também tem uma, músicas aqui, também tem, mas essa daí eu não sei te falar, não. Eu acho que esse mas, ano, assim, cara. Mas assim, eu quero ouvir certeza, agora do nosso amigo Thiago, porque ele é o músico muito de plantão aqui no momento, né? O mais próximo que a gente tem aqui de um Raul Seixas. Então, Thiago de Lima, na sua opinião, qual é a pior e a melhor música? Talvez não tenha sido lançada em 2016, mas que pra você, você viu estourando aí nesse ano que tá acabando. Olha, música de que estourou... Boa que estourou esse ano... Putz, boa tá difícil, viu? Ruim. Ruim eu colocaria. Ruim toda semana. Ruim eu colocaria que todas são tão. Esse ano foi tão ruim que dá pra perder. Que W.O. seria mais digno pra 2016 em música, cara. Você sabe qual que é meu problema com música? É porque, principalmente sertanejo universitário, sabe? É que, por exemplo, sai aquele 1% é vagabundo. Ok. Música mais ou menos, lá pra quem gosta. Aí sai 10%, né? Aí sai porcentagem, você. Eu gosto dessa. Aí sai 3% a série. Aí sai. E todo mundo reclamando. Cara, o meu problema com a música, e esse ano parece que foi pior. Por exemplo, lá no começo do ano saiu um grande sucesso que se chama. Guaraná com Feijão. Sei lá, o nome de uma música qualquer é Guaraná e Feijão. Ah, tá, você tá inventando. Eu tava pensando que era a série. Ah, que bom. Já aí depois, na sequência, aí depois vai sair Guaraná com Feijão e Batata, porque, né, a primeira foi sucesso. Batata, tô vendo uma recheada com queijo, ervas finas e enrolada no bacon aqui, que é uma fome, delícia. Cara. Melhor do que falar de música esse ano. Agora eu não sei, Thiago de Lima, se as pessoas que compõem o 10%, o 1%, aquele, né, e a tabela matemática e toda, é o mesmo cara, mas essa mania de, porra, fez sucesso ali, vou fazer alguma coisa igual... É cara, foda, né, cara? Assim, né? Eu vou tomar um pouco cuidado com o que eu vou falar. Não, não precisa. Mas... Toma, não. Fala mesmo. Não precisa, não precisa. O problema é... Cara, o problema é que vende. Eu conheço gente que compõe essas coisas, sabe? Tipo... Não, não, não, nossa, mas é sério. Como porque você o cara... deve ser uma pessoa iluminada pra ainda estar vivo. Muito isso. Ah, cara, você é professor, você tem de música, você tem que sobreviver, né? Uhum. Não, o pior deve ser você escutar, como eu já escutei uma vez de uma pessoa que eu não vou citar o nome, que eu já fui DJ do Rio de Janeiro, né? E a música de tal funkeiro é melhor do que esse Dire Straits aí que tu tá tocando. Ah, nossa, que horror, né? Que isso. Ah, não, cara, é, você escuta de tudo. Então, assim, a música... Teve muita coisa boa lançada. Se você pegar aquilo que não é muito conhecido, tem gente que fez lançamentos muito interessantes esse ano. A Badia Assad lançou um disco extremamente interessante. Mas não são pessoas que são conhecidas. Mas o que está na grande mídia, tipo, isso fez sucesso. As pessoas gostam de fórmulas parecidas, porque boa parte. A música hoje, assim. Em parte sempre foi, né? Mas hoje tá mais... O foco é esse. Se você vai num lugar onde tem várias pessoas, se você se interessa por mulheres, você vai pegar mulheres. Se você se interessa por homens, vai pegar homens e por aí vai. E tá tocando aquela música com um refrão parecido com outra pra te facilitar memorizar, pra você se integrar no local, tá ótimo. Então... Verdade. Eu posso... Por exemplo, vocês têm uma ideia, um tempo atrás fizeram uma. Tipo assim, foram pegar num lugar lá de sertanejo universitário, né? E foram perguntando, pra calcular a porcentagem, quantas pessoas ali gostavam das músicas. Cara, dos homens, 90% foi muito claro. Ah, gostar eu não gosto, mas tem mulher, então a gente decora os refrões. Muito bem. As mulheres. 70%? Não gosto, mas dá pra dançar e tem homem. 10% falaram que gostam, e 20% falaram, eu gosto, não é aquela coisa, né? Mas... Ou seja, deixa tipo. Deixa eu falar uma coisa. Então. Ai, Thiago, desculpa. Não, só pra. Então, por que tem a 1%, a 10%, a 97% e por aí vai, né? 3%. Porque o refrão tem que ser fácil de memorizar pra você se integrar naquele ambiente. Entendeu? Então você faz coisas parecidas com o que tem, porque vai ser mais fácil de memorizar e se integrar no ambiente, é isso. Assim, não é um problema as pessoas ouvirem música com essa finalidade. Cada um escuta a música porque quiser, não tem nada a ver com isso. Né? Mas o grande mercado é esse hoje, né? Tem uma pessoa, tem uma cantora, eu não gosto do estilo que ela canta, mas eu me pego pondo o vídeo dela, principalmente quando eu tô limpando a casa no fim de semana. Anitta. E eu gostaria... não. E eu gostaria, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu gostaria muito de ouvi-la cantando rock um dia. Porque ela tem uma potência na voz, e só que ela canta mais do mesmo, né? Ela é a Marília Mendonça. Eu ouvi ela... Vocês já ouviram alguma música dela? Ela canta o mais do mesmo, o sertanejo universitário, né? Ela canta Infiel, canta Alô Porteiro. Só que é uma gordinha loira. Ela tem uma potência, cara. Ela canta... hoje em dia as pessoas se esguelam pra cantar, né? E ela canta como se ela tivesse ali... Ah, tô aqui cantando, mas ela tem uma voz foda pra caralho e eu realmente gostaria de vê-la cantando um rock and roll pra ver qual que é. Então, assim, em que o sertanejo universitário tem vozes, né, Jairo? Vozes boas. Vozes e essa boas. Marília Mendonça... Não, mas, por exemplo, não precisa nem ser universitário. Você pode pegar a voz, por exemplo, de um Bruno e Marrone, na verdade, só do Bruno. Cara tem uma voz sensacional, cara. Se você pedir pra ele cantar alguma coisa ali, cara, vai sair. E vai sair bonito num rock ou num outro estilo. Porque o cara tem um alcance vocal sensacional. Agora, o estilo é gosto, né? Cada um gosta do seu estilo aí. Infelizmente no Brasil, você tem a universitária que vende. Então, é o que tá na moda, né? Dudu, o que, que foi pra você, então, a pior música desse ano que você ouviu e falou, puta que pariu? Eu não sei o nome da música, nem lembro os refrões, mas uma porcaria que eu vi, que Deus me livre. Nem vou falar pra ninguém. A gente não consegue, né? É muita coisa, coisa, né? Ruim, meu. Coisa boa também é difícil de achar, então eu tô ouvindo uma música antiga, porque nova tá enchendo o saco, meu. Anos 80, 70, tá meio melhor. Tem uma do Luan Santana, que é uma suruba, né? Eu, você, o Mai e ela. Tipo assim, uns quatro pessoas na música. Você, dois filhos e um cachorro. Não, essa é antiga já. Tem o que é eu, você, eu, Mai e ela. Enfim, não, vamos conseguir eleger a melhor desse ano? Eu vou. Já que não tem a melhor música, o Thiago de Lima. Eu posso votar também? Vai ter votação aí? Pode, pode. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Eu vou eleger o melhor momento da música, que foi o show do Guns N' Roses, o retorno aqui no Brasil. Que segundo notícias, eu infelizmente não fui, e segundo pessoas que eu conheço que foram, foi um show foda pra caralho, então não tem a melhor música pra mim desse ano, mas momento musical aí, o show do Guns N' Roses, logo depois do Axl ter sido vocalista temporário de CDC, fica a dica. Muito bom, fala Jair. Não, só queria registrar que esse ano aqui, não vou nem falar do estilo nacional aqui, mas... também dos internacionais, teve uma banda, na verdade não uma banda, são dois DJs que fizeram músicas muito bacanas aqui, tô falando de músicas eletrônicas, que fizeram bastante sucesso e que eu curti bastante esse ano aqui. Eles já são famosos assim desde 2014, mas esse ano aqui tivemos aí algumas canções sensacionais. É uma dupla de DJs americanos chamada The Chainsmokers. Quem já conhece aí vai saber que os caras estão andando muito bem agora. E como pior aqui, eu coloquei na lista aquele que... Tudo que é eleito melhor, eu tenho uma coisa contra. A minha convivência com o Marcos tá me deixando muito desse jeito aí. Saiu uma notícia falando assim, olha, a música com mais views na história do Spotify. Aí eu já falei, deixa eu ver se é o Michael Jackson. Se não for, já vou desconfiar. E não era. Não era. Aí o cantor era o Drake. E a música One Dance. Beleza, vamos ouvir a música. Cara, a música você ouve, acho que, não sei se vocês já ouviram, se tiveram oportunidade, com 2 minutos de música, você não entendeu nenhuma coisa que o cara falou. E você não compreendeu qual é o estilo daquela música, qual é o objetivo, e a quantidade de repetições da mesma frase. E sim, uma música totalmente normal, sem novidade nenhuma. É por isso que o pessoal então fica aí pra hora. Mim. Fica ouvindo. Mas eu fico meio chateado. Talvez ele esteja ouvindo toda hora já pra entender a música. Deve ser. Houve repetição. É. Mas enfim, Drake, One Dance. O meu, pra mim, com funk, então, né? Eu não entendo muito o inglês, mas quando ela fica. A Rihanna fica. Me dá a impressão que ela não tá falando merda nenhuma também. Então, pois é. Tá aí. Essa é meu voto. Assim, mas você tinha mais músicas. Isso. Tinha mais música que você disse que era ruim, Jairo. Pode soltar todas. Na ruim? Vamos colocar aqui num pacote aqui, ó. Se você pegar a Anitta, você pode escolher. Joga pra cima e escolhe. Pra mim, todos. Okay. Piores momentos dela. É. Ela foi lá e me apresentou um show na abertura das Olimpíadas. E pior que ela faz o show e a Globo vai lá e coloca lá no céu. Realmente, você brilhou. Realmente, você foi excelente. Ela, realmente, você se superou. E ela, imagina, gente, essa é a minha cidade. Estou aqui, tá tudo ótimo. Tô super à vontade. Ai, que preguiça. Que horror isso aí. Você teve. E, cara, assim, esse ano, o que mata que é assim, você vê que tem aquilo que vende, até uma certa época, tinha coisas interessantes também. Tipo, de um tempo pra cá, tô falando mais do cenário do Brasil, o cenário internacional não acompanhei muito esse ano, não. Mas, putz, o que teve de lançamento de música instrumental interessante, o que teve lançamento... Cantores que fazem trabalhos bem interessantes na música brasileira, teve muita coisa. Mas, putz, quando você começa a ouvir o que tem vendido mais, é complicado. Até se você pegar estilos como, sei lá, como funk, tá, vai. Tem algumas coisas interessantes se você pensar no sentido social, só que é claro que não é isso que vende, né? Então é complicado. Ludmilla. Entendo. Tá gente, Renan? Mas... pior que os filhos da puta desses aí tem um ou outro tem uma voz boa e só canta essa banheira, né? É, mas assim, gente, relaxa, o Molejão voltou. Que horror. Não, outra pessoa que voltou esse ano é a Sandy. Eu não escuto as músicas dela, mas. A voz dela é boa, cara. É boa. Mas agora ela já não é. Ela canta não, bem, as músicas são boas, assim. Só que eu não pego pra ouvir as músicas dela. Mas ela já é virgem. Ela ainda é virgem ou já foi? Não, já foi, né? Tem filho, não, pô. Nem do cu não é mais, pelo que eu ouvi dizer. Tem filha? Sandy já tem filho? Sim, ela parou a carreira dela por uns 2 anos por causa do... E como é o nome do filho dela, Júnior? Ó, então... Ô, Marcos, cara, a gente pode inventar uma categoria, qual foi a pior morte de 2016 em música, cara? Porque, nossa cara, senhora, eu pensei cara. Nisso, mas é Calbi Peixoto, com certeza. Concordo, tô com o cara, David Bowie, cara. É, David Bowie. Ah, não, pra mim foi o Vando. Pra mim foi o Vando. Pra mim foi o Alda Code. Não tô falando que o Vando não tem o seu peso. Ele tem o seu peso, tem a sua importância na música nacional. O Vando construiu a música. O David Bowie, pra mim, ele marcava muito mais. Ainda mais no Labirinto. Também, porra, o David Bowie também tem músicas dele que foram regravadas pra caralho também, né? Sim. Labirinto. O Nirvana, que eu sou fã, ele tem uma regravação do David Bowie. Eu gostava do filme Labirinto, porque me deixava ter bastante pesadelos. Eu tenho ele. Então, é Vando ou David Bowie, o Charlie Lee? Vando Bowie. Ah, cara, o David Bowie, porque se você pegar 99,9% do que se produz hoje, música internacional, por exemplo, a estrutura quem fez foi o David Bowie, sei lá, você pegar aquele disco, o Lemonade, da Beyoncé, coisa de usar som, imagem para discutir um tema. Cara, quem desenvolveu isso foi o David Bowie, tipo... A música pop, o formato que ela tem, o próprio Michael Jackson pegou muita coisa dele, o Queen... 90% do que se fez no mundo depois do David Bowie é baseado em estruturas que ele criou, cara. Então é. Cara, o David Bowie tem um álbum techno. O cara, ele agiu em todos os pontos do rock e saiu do rock. Porque o techno, ele, bem ou mal, ele nasceu como techno rock. Uhum. Cara, e ele teve um álbum techno que, inclusive, tem duas. Ele pegou duas músicas dele clássicas, regravou como techno e ficaram lindas. Porra. E como também bom. Faz filme, também leva o valor da morte dele, cara. Ele deu filmes legais. Ó, saindo um pouco da música, mas voltando pro cinema, eu tenho que falar desse momento. Assim, é um momento justiça do cinema esse ano. E vai ter. Com certeza vocês vão querer eleger o pior momento do cinema, que a gente falou só de música, né? Mas o maior momento do cinema pra mim esse ano foi Leonardo DiCaprio pegando a estatueta por um filme que não é nem tão bom assim. Vai. Depois da obra, cara. Um filme que. É por um filme que você assiste e acaba com barba. Não, acaba com isso. Se é conjunto da obra, o Jack Chan ganhou um esses dias. Então, é verdade. Foda-se o Leonardo DiCaprio. Mas ele ganhou o Largo Não, não é coisa da obra, não, cara. Não, mas não é assim. Ó, o que eu tô querendo dizer é assim, calma aí. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não é pelo filme, mas é pelo fato de reconhecerem ele finalmente. Então, acho que o melhor foda-se ele, eu prefiro o seu Tchan mesmo. É muito bom também, calma. Não, eu prefiro o DiCaprio. Não, eu gosto dos dois, mas o DiCaprio tava precisando ganhar esse prêmio. Posso ser bem sincero? É só por causa dos memes, na verdade. Fala, sabe aonde eu comecei? Quando eu cheguei e falei, olha só, todo mundo fala do Leonardo DiCaprio, mas olha como ele é um puta de um ator. No filme Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro. Sim, sim. Rapaz, ele faz os dois irmãos e são duas pessoas completamente diferentes. O jeito, isso, né, o ar, a forma de se portar, o olhar, tudo completamente diferente. Você, mesmo com a máscara. Exatamente, entendeu? Ele, quando ele era o rei bondoso, você via ele introvertido, ele pra dentro, ele quieto, aquele olhar pra baixo, quando ele era o outro, o Ricardo não, ele... Aquele pomposo, né, te olhando todo mundo de cima. E quando você tem a imagem dos dois, um do lado do outro, cara, se você não sabe que é um só ator, você aceitava que seria, que pudessem ser dois atores. É, outra, uma prova da excelência dele é quando ele se machuca no Django Livre. É Django Livre? Não. Isso. É no Django mesmo, ele se machuca no Django, ele arrebenta a mão com um copo e continua a cena. Eu só não sei se o sangue que ele passa na cara da mulher é real ou se já era ali uma maquiagem, né? Não, é real. Mas... Era real? Ele passou sangue na cara da mulher mesmo? Passou, porque quando ele quebrou e continuou, o Tarantino percebeu e, né, e falou, vai, tipo, né? O Tarantino ficou louca, né, quando viu o sangue. Ficou malucão. Ficou muito louco. É... Então, o Thiago de Lima, concorda que o momento justiça aí do cinema foi a vitória do Leonardo DiCaprio? Até o momento no cinema, não o filme, né? Que você fala, não, esse momento foi mais sensacional pra mim. Não, sim, concordo. Eu lembro que eu e o Dudu tava no Facebook, lembra, Dudu? Acompanhando prêmio a prêmio, eu, você, a Monique e mais alguém. Sim. E aí eu falei assim, se o Leonardo DiCaprio não ganhar, eu acabo com o podcast. Ainda bem que ganhou, mas foi épico. Ô Jairo, quer comentar? Jairo de Lima. Jairinho, você tá falando? Eu tô aqui, tá, eu tô aqui. O editor vai agradecer a chuva que começou aqui agora. Ai, quer comentar sobre o DiCaprio? Cara, eu sempre gostei do DiCaprio e desde Titanic. Merecidíssimo o Oscar dele, cara. Pelo amor de Deus. Prenda-me se for capaz, ele faz um bom papel. Ele faz um bom papel de mal quando muito ele bom. Tem que ser mal. Ele faz um bom papel de bom quando ele tem que ser bom. Cara, não tenho o que falar, não. Até naquele filme lá do... Como é que chama o filme dos sonhos lá, galera? Que ele vai... Que todo mundo... Origem. Então, sensacional. Muito bom o filme. Tudo que eu assisti com ele é... A praia, ele tá bom. O que eu assisto com ele, cara, é sempre muito bem feito. Merecido aí. Tá. E pra mim, a pior ideia, o pior momento de cinema foram ter lançado Mad Max preto e branco. Vamos tocar a vida aqui. Foi idiota. Dudu, você quer comentar do DiCaprio, Dudu, não? Não, ele é merecido, um ótimo ator, cara. Não ganhou o filme melhor, mas ele merecia, cara. Muito bom. Dudu Costa, aproveitando que você está falando, eu quero que você puxe pra nós alguma categoria, alguma coisa que você queira falar do melhor ou pior deste ano aí que passou. Eu quero falar de séries de televisão, cara. Muito bom. Porque esse ano estreou a série Westworld e eu falei, será que é legal? Tem o Rodrigo Santoro, tem o Anthony Hopkins, Ed Harris. O elenco é muito foda, cara. E eu fui que assisti, não gostava dos episódios, até que veio o episódio 7. Caramba, esse episódio depois comecei a procurar podcast, vídeo no YouTube, peguei informação, fiquei misturando minha cabeça, cara. Pra mim é a melhor série que tá passando na TV atualmente. É sensacional, faz pensar, faz teorias. E espero que não seja um final tão burro como o do Lost, né? Também tem já tá Abrams na produção. Mas os caras estão fazendo com maestria. Cada episódio é uma surpresa, cara. E quem tá achando que a série é minha boca, assista, cara. Que você vai gostar pra caramba. Eu tô gostando. Muito bom. Renan, fala aí, Renan. Ah, é muito foda. É que não dá pra ficar explicando muito, senão vai entrega, né? Entrega. Mas, basicamente, a estrutura básica da série é futuro. Eles criaram uns tipos de androides, né, podemos dizer assim, né, que são chamados de anfitriões, porque eles criaram um parque temático de Velho Oeste, onde as pessoas vão lá pra se divertir, né, viver histórias do Velho Oeste. E os anfitriões não podem machucar os convidados, que são as pessoas, né? Eles têm são programação, eles não podem machucar, mas tem várias tramas aí nesse meio. Entendeu? Tanto. Tem coisa do namorado você matar NPC sem ter dor na consciência, que são bem parecidos com humanos. Sim. Tem até sangue e tudo mais. Mas eles são costurados todo dia de novo e botam lá de novo. É de boa. Muito bom. Tem assistido série, Thiago de Lima? Westworld eu não assisti. Do que eu assisti, que mais assim. Mas tem um fator fã, né? Que foi Arquivo X. Pra mim, pra mim, Arquivo X é. Como eu falei, tem o fator fã. Eu não vou fingir que não tem o fator fã, mas, tipo. Pra mim, rever Arquivo X foi das melhores coisas do ano, cara. Entendi. Ô, Maverick? Virou outro podcast aqui que eu fiz o host lá. Eu olha aí. O maior sucesso do canal, do podcast, irmão. Verdade. Fica link. O maior sucesso que a Mariana tava, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ô, Maverick? Eu tô me divertindo assistindo a nona temporada de Supernatural. Muito bem. Tem um Impala 67, tudo sacanagem. Eu vi, porra, também. O Westworld é muito legal. Eu vi eu acho que o primeiro e o segundo. Eu acho que eu ainda não vi o terceiro. E eu gostei muito, cara. Mas ainda não consegui aprofundar porque meu filho tava. Tá mais ainda, cara. Não, porque o que acontece? Eu tô vendo as séries com meu filho, né, com o Yuri. E agora a gente pegou pra assistir Supernatural e estamos assistindo pra chegar na 12ª. Aí ele quer ver Arquivo X. Quer dizer, ele quer ver outra série. Ele tá entre Arquivo X, Star Trek e série clássica. Muito bom. Bom gosto. Só lembrando que na Netflix vai sair tudo Star Trek no final do ano, no Natal. Eu sei, amorzão. Obrigado, mas é que eu tenho aqui na minha estante. Você tem tudo mesmo? Tem até... Deep Space Nine, Enterprise, Voyager, o série clássica e série clássica reeditada, tem os filmes, tem a série animada completa. Sim. Tem também Yamato Battleship, tem Guerra, opa, Terra de Gigante, tem o Túnel do Tempo, tem o... Tem o... Como é que é? Tem uma boneca. Gente, eu tenho o Daniel Boone completo. Fala, Jairo. Eu tenho pena de quem gosta de séries, gente, porque ou a pessoa que gosta de séries não tem vida. Esse ano foi pior ainda, cara, porque é uma série melhor do que a outra e eles lançam assim, ó, série excelente, começa com 700 episódios a primeira temporada. Aí o cara já perdeu 18 finais de semana pra ver a primeira temporada, cara. A não ser que você faça como o Dudu, que enquanto não tá comendo, dormindo, tá vendo série. Então, ele consegue. E no almoço ele vê também, no celular. O Westworld são 10 episódios só, cara. Fácil de ver. Você tem uma ideia? Tomara que os amigos do Dudu não ouçam o podcast, mas ele já me confessou uma vez que ele vai cagar. Ele vai realmente ao banheiro no serviço cagar, de fato. Ele não finge que vai cagar. Mas o tempo que ele tá cagando, ele tá vendo um episódio de uma série. Exato. Eu não duvido nada. Um trecho vejo, sim. Ó, então. Ó, Game of Thrones, pra quem acompanhou, foi excelente. Demora 40 minutos cagando. É. Só uma pergunta. Ou ele vê The Office. Jairo, 20 minutos. Jairo, você pode me responder uma coisa? Responda. Eu gosto de filme, livro, quadrinho, série, miniatura e carro velho. Eu tenho vida. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei onde é que você encaixa. Falta tudo gostar isso, de Tokusatsu e anime, daí você tá tipo eu. Tenho, eu gosto também. Ferrou, porque eu tenho. Tem mulher, eu tenho Yamato de gostos aí. Tu gosta de mulher também, não? Eu gosto, mas a minha se separou agora. Eita, mano, por que será, né, mano? Que será? Ele, ó, o Jair, ele, tá, gosta de, ele gosta tá de quinta? Mulher dentro. Mais dois você alcança o Fábio Júnior. tô tentando. Ele gosta de. É assim, ele gosta de mulher dentro de um carro, ele gosta de mulher vestido de uma personagem de Star Trek e por aí vai, entendeu? Eita, sempre. Ah, cara, aquele uniformezinho do Yamato Battleship fica um espetáculo. sempre no contexto. Deixa eu falar que Game of Thrones, eu assisti Game of Thrones todo este ano, né? Eu não vi e não vou ver. 15 dias, entendeu? Ah, tá perdendo, e, e confesso que, assim, Game of Thrones não é essa Coca-Cola toda que o pessoal pinta, entendeu? Falta uma nave espacial e uma lightsaber pra mim curtir. É muito boa. É, mas é uma série boa e eu gostei. É, só que tem uma surpresa maior pra mim. Primeiro que eu quero confessar é que qualquer ano que sair, a HAL vai ser a pior série do ano, tá? Mas esse ano... Fala direito. A HAL não era uma boa. Esse ano eu tive uma grande surpresa com uma série, agora no finalzinho do ano eu tô sentindo com minha esposa. E é uma série que, na verdade, ela não acontece nada, mas... É porque, como eu gosto de repetir sempre, Jairo, não é o que você conta, é como você conta que agrada as pessoas, né? Exato. E a série chama-se This Is Us. Não sei se a pronúncia é essa. Mas é um drama normal, não tem superpoder, não tem nada. E eles vão contando a uma mulher super obesa que quer emagrecer, a um cara que tá com problema de meia-idade. Mas a série tem umas viradas, uns segredinhos. Assim, na verdade, na série não tem vilão, não tem nada. A série é o bem, né? É, mas às vezes a gente precisa, né, Jairo, ver algo que é só o melhor do melhor das pessoas. Exato. A gente vê série que tem vilões, que tem gente ruim, que tem filme, que tem estuprador, violência. É, Kingsman, né, que tinha lá o violência gratuita, mas de vez em quando é bom na nossa vida a gente ver algo que é só uma coisa bonita. E This Is Us é uma série que ela é o melhor das pessoas, com os segredinhos ali, mas assim, nada que... Até as mortes que acontecem nessa série são por um bem maior. Então eu tô gostando de assistir porque renova minha fé na humanidade. Bonito, bonito. Você viu, Dudu, alguma coisa dessa série? Você que é mais ligado em série do que todo mundo? Ouvi falar bem, mas eu não consegui ver não, infelizmente, cara. É legal, assim, ela é 40 minutos, mas como série de situação, ela dá de 10 a 0 em qualquer novela da Globo, entendeu? Mas qualquer coisa dá de 10 a 0 na Globo. É de ação, cara, então tá assim nessa vibe. Falando em série e em Globo, eu não vou falar da série da Globo lá, que parece que tá muito bom, o pessoal tá adorando. Qual série que tá muito boa? A série lá de terror. Supermax não, é um falando lixo. Mal da série, cara. Tá falando mal? Pau. Supermax tá falando mal, falando que é um lixo. Não, o primeiro episódio é interessante, mas depois de gringola de uma forma... Minha esposa gosta, igual 3%, falando mal dos dois, gente. Como é que 3% eu não vi ainda? 3% tá muito bom, eu tô assistindo. Eu não terminei de ver porque eu parei pra gravar. Então, o Supermax... Metendo pau porque é um bando de babaca. Essa é a verdade. Ô, Renan, o Supermax... Para uma série da Globo... Eu não sei Globo, porque eu não vi, porque tá na Globo. É que é assim, ó. Para uma série da... Isso que eu tô falando, ó. Para uma série da Globo, da Rede Globo, é uma coisa extraordinária, que a Globo nunca passou naqueles padrões. Só que o roteirista pisou na bola com algumas coisas lá. É uma mistura de The Walking Dead com Lost, com Heroes, com... Ah, não tá acostumado, Globo. Cara, assim. É, mas eu acho que se ela insistir um pouco, ela acaba acertando. Numa série desse tipo. 8 roteiristas essa série. Precisa de mais. Inclusive escritores famosos do Brasil, né? Do meio de fantasia. Caralho. Ih, tô devendo então. Do lado do tá lá no meio? Será? Rafael Dracon tá no meio. Dracon é bom, não sei porque ele tá fazendo merda. Não é, cara. Tem um pouco da direção também, mas é que a série se perdeu pra caralho. Então deve ser assim, são muitas cabeças pensando, às vezes atrapalha. Não, é que na verdade cada um escreve um episódio, né? Cada um escreve uma trama. É normal, isso é normal. São 12 personagens pra tratar, então fica difícil. Bom, de qualquer jeito, eu queria falar de 3%, que eu tô curtindo muito. É aquela mistura de 1984, 83, eu nunca lembro o nome desse livro. É 84. 84, né? Com... 84, né? É. Do Aldous Huxley. É, com um pouco daquele filme A Ilha, assim... E aquelas paradas também de... Um pouquinho também do... Esqueci o nome. Jogos Vorazes, assim. Se separar pra analisar só comparativo, né? É, mas é uma série boa, tá? Eu tô curtindo bastante ela. Não sei o que o pessoal tá reclamando. É que o pessoal gosta de reclamar, né? Eu não vi ainda, eu não posso dizer nada. Eu também não vi. Ah, eu tô assistindo, eu parei pra gravar. Muito dizer, bom. Eu parei pra dormir e depois pra gravar, mas... Mas você saindo aqui, você vai assistir, né? Renan, você quer puxar mais alguma categoria? Ah, vamos pro Oriente, vamos falar de anime. Ah, muito bom. Já. Não, então vamos lá. Já era de fora. Nossa, né? Tô por fora. Então vamos passar rapidinho pro nosso amigo não ficar de fora. Vai lá já, o Rainan, qual foi o melhor anime de você pra você nesse ano? Então, nesse ano teve bastante coisa boa, assim. Mas um. E, só que eu vejo muita, assim, digamos, porcaria que eu curto. Então não vamos deixar isso por fora. Eu também. É, porque, tipo, a Keijo eu tô curtindo muito, mas é só peito e bunda, né, no anime. Concordo, também. Né? Aí, deixa pra lá. Lifter é muito bom, cara. A violência gore, eu adoro. Tem uns outros animes que eu tô baixando que eu sei que... Quem tá morrendo? Hã? Alô? Morrendo, tá normal, que... segue. Morrendo? O que que tá falando morrendo aí? É Rio de Janeiro lá, cara. Vai. Tem outros animes que eu... Tem uns bons roteiros, mas que eu ainda não assisti. Que eu sei que já tipo, tá ticado assim. Ah, foi indicado que tem bom roteiro, não sei o que, é bom. Tô pra assistir. Não é Yuri on Ice, tá, Coço? Não, mal. É, não, ou melhor, Yaoi on Ice, né? Enfim. O que eu quero deixar aqui é um que eu gostei muito, que é Boku Dakegai Naimachi. Que o pessoal okay. saiu pro ocidente como Erased, não sei pra quê. Porra, entrega o anime, enfim, né? Do nome, em inglês, mas enfim. Que é de um cara que ele tem. Ele tem um tipo de poder, assim, né? Que ele. É, quando alguma coisa tá pra acontecer, alguma coisa ruim tá pra acontecer, ele meio que. Ele vê a coisa, ele não vê a coisa, ele sente que vai acontecer uma coisa e volta no e volta meio que no tempo que uns 10 minutos, pouco assim, quase um vidente, né? É que ele consegue daí evitar. Só que daí acontece uma morte muito importante, não dá spoiler. Impactante na vida dele, né? Que tá ligada a uma série de assassinatos que aconteceu nele na infância dele. E quando acontece essa morte, ele acaba voltando pra infância dele, tipo. Ele tem a chance de desvendar um mistério no passado. Né, né? Caralho. Gostei da ideia. É muito bom o anime. Você fica lá vidrado. Quantos episódios tem? Cara. Os 12 episódios. Fica 12. Vidrado. 12 eu assisto. Vidrado ali, descobrindo mistérios. Do que tá acontecendo, que de repente ele depois uma hora ele volta pro futuro, sabe assim? E daí ele volta de novo. Olha só, pra mim, massa. Pra mim o melhor anime desse ano foi Boku no Hero Academy. Um negócio que me surpreendeu. De novo, a história é mais do mesmo. Um mundo onde existem vários super-heróis por qualquer razão que não importa. Eles contam no anime, mas realmente não importa. E existe aquele 1%, Jairo, que não tem poder nenhum. É um mundo onde todo mundo tem superpoder. E aí esse menino sonha em ser um super-herói, só que ele não tem nenhum poder. E aí a história se baseia nisso, ele encontrando uma espécie de Batman. Não Batman no sentido de, né, de Cavaleiro das Trevas, mas pessoa que passa o manto, sabe? E a história vai se desenvolvendo. Mas toda a trama, cada episódio, cada coisa que ele vai aprendendo naquele mundo de super-heróis, e só ele é o nerd sem vida, né? Mas ele ganha poder, não é spoiler, porque isso acontece no segundo episódio. Não é nem ganhar a questão do ganhar poder, mas ele é. Mesmo ele ganhando poder, ele ainda é um perdedor. Né? Ele tem que aprender a usar o poder, afinal ele ganhou o poder com 15 anos, enquanto todo mundo tem poder desde os 4. Desde os 4, é. E eu sei que não é desse ano, mas One Punch Man ainda é o pior anime que eu assisti. Nossa, que horror. Dudu Koso? Assiste Boku no Pico, você vai reconsiderar sua opinião. Cara, agora não. Que eu assisti. Isso não assiste, não. Eu acabei de esquecer que eu tava assistindo Tiger and Bunny, eu não sei qual episódio que eu parei. Tiger and Bunny é bom. Eu simplesmente não lembro qual episódio que eu parei. Eu não sei qual episódio você parou também. Dudu? Então, eu tô adorando o Days, que é de futebol, cara. Eu pensei que acabar com 12 episódios e continuou. Dudu. Oi. Eu não entendo, eu sei que ele ama e eu respeito, mas eu não entendo o amor dele por anime de esporte. Mas vamos lá, Dudu. Foi muito foda, cara, tem tudo que você precisa. Tem o cara superando lá. Eu só assisto anime de esporte quando tem ou menininhas, que eu basicamente eu assisti tanto Rokyubu, que é a menininha jogando basquete, tô assistindo Shakunetsu no... Você nem sei o que eu falar, cara. Não, não, é que eu esqueci o nome mesmo. Não é que eu... Eu tô fazendo de cabeça, daí... Shakunetsu no Takeomusume, que é de tênis de mesa. Tem o de menininha andando de bicicleta, são tudo menininhas. Né? Caralho. Ou tem superpoderes em Inazuma Eleven, que é... Quem vai sair da gravação preso, Rogério? Quem será, velho? Quem tá falando? Quem? Ou Inazuma Eleven, que é futebol com poderes. Porra, poderes, né? Ou de carro, corrida. Inicial D. Melhor anime de corrida. E muito bom, já é fã. Percebi. Anime de esporte prevalecendo. Eu sempre perco de alguma forma. Já notaram que durante o Thiago, durante o programa, em todas as categorias eu acabei perdendo de alguma forma? Eu fiquei muito triste. Mas vamos, a gente não pode se prolongar, até porque daqui a pouco eu vou encher. Deixa eu já drift, que é aquela série que é Gore, tá muito foda. Uhum. Com personalidades do mundo antigo, se unindo no mundo de fantasia. Eu queria mais era juntar hoje os amigos, porque fazia tempo que não ouvia a voz do Jairo, do Thiago de Lima, do... e essa galera junta. Que emoção. Olha, eu consigo administrar um podcast com 5 pessoas, mas não me atrevo a chamar o Renan, o Cláudio e o Master, Ned Master, para um podcast. E agora eu vou dar a chance para cada um, para a gente finalizar o programa, né? E você vai eleger, não vamos se estender mais muito, que eu preciso deixar as pessoas dormirem. Meu amigo Jairo Vieira, neste ano, pessoalmente falando, né? O pior primeiro, para acabar com o melhor, e o melhor momento pessoal, se quiser, né? Se puder falar de sua vida, aquele momento que fez você ganhar o ano aí antes do Natal. Olha, esse momento meu aqui, eu vou falar do pior, não. Vou falar só do melhor, que é mais legal. Então vamos lá. O momento aqui que valeu a mudança de vida, e aí para vocês profissionais que devem estar aí no mundo corporativo, fica uma grande dica para vocês aqui que não vai custar nada a princípio, mas que pode mudar a vida. Eu estava há um tempo atrás procurando por um óculos novo, e aí eu procurando aquele óculos, pô, não achava, como é que eu vou fazer? Aí entrava no YouTube para ver qual era o óculos ideal, né? Porque tem aquela história, né? Óculos, se você tem um rosto quadrado, procure um óculos redondo. Se você tem um redondo, procure o quadrado. Isso aqui, enfim, aquela história toda. E eu naquela dúvida, até que eu encontrei o vídeo de um rapaz. Na verdade não é um rapaz, é um senhor de 54 anos, chamado Alberto Solon. E ele falou uma coisa incrível no vídeo dele que abriu meus olhos, que foi o seguinte, cara... Todo mundo fala que você tem que ter um óculos de um tipo, de outro tipo, mas ninguém te conta a verdade. O que conta, na verdade, é o tamanho do óculos. E aí ele deu uma dica-chave muito interessante, que foi o seguinte, para você saber o tamanho certo do seu óculos, olhe-se de frente para o espelho e veja se você consegue enxergar 1 centímetro de cada haste lateral. Se você está enxergando um pouquinho da haste, significa que o óculos está do teu tamanho. Cara, eu fechei o óculos naquele dia, já sabia qual era, enfim, ele ajudou. Aí eu falei, deixa eu ver mais vídeos desse cara. E a história dele é a seguinte, ele é um dentista que encerrou a carreira depois de 30 anos e começou a trabalhar só com moda masculina. Então ele tem um estilo de se vestir que é muito barato e que faz totalmente diferença para você ser um cara com mais estilo na forma de você se vestir. Então ele fala uma coisa assim, não adianta você ter uma camisa social de R$1.000... se ela tiver no tamanho errado pro seu corpo. E aí ele dá uma série de dicas, cara, eu comprei o curso desse cara, e na empresa você com certeza já muda o seu estilo sem gastar muito dinheiro, e você já é visto de uma outra maneira. Então assim, depois dá pra gente falar milhões de horas sobre esse tema, mas a dica que eu dou é procurem Alberto Solon no YouTube para vocês entenderem um pouco mais de como é que a gente consegue melhorar o nosso jeito de ser percebido por outras pessoas, sem muito esforço, sem muito dinheiro. Vou dar uma olhada. Muito bom, olha aí. Meu amigo Eduardo Cosso, gostei, viu, Jairo? Se você tá dando uma dica dessa, é porque realmente mudou sua vida de alguma forma, né? Com certeza. Inclusive, o nosso amigo Jairo foi substituto da chefe, ele não quis falar, mas eu falei, pronto, falei. Eduardo Cosso, pior... Eduardo Cosso, não fala do pior, porque você, na verdade, existe uma série de piores momentos, né? Vamos só falar só pior, do menor? Não tem nada bom, cara. Vamos falar do melhor momento. Vocês, cara, não tem nenhum. Ah, te amou. Dudu Couto, infelizmente, passou por várias cirurgias esse duas ano. Duas cirurgias, uma hack, uma anestesia geral. Eu tô passando por tudo, essa porcaria. Muito bem. Vamos acabar o ano logo, né, Dudu? Passei até no oncologista, que aliás, tem que ter consulta de novo fazer exames. Né? Até a mais Dudu recente Couto foi quase matar a mulher. Há uma hora atrás. Isso. Dudu! Esse não tá uma merda, não de merda. Dudu, puxa pela cabeça que deve ter tido um momento bonito desse ano, não é possível, cara. Coisa cheia de animes bons. Séries boas, filmes bons. Cara, tá certo. E Francisco? Com você. Ai, que ótimo. Francisco? Hamilton? Quem é Francisco? Saldanha? Agora? Ele tava mudo. Saldanha! Não vou falar do pior também, que você, a gente sabe que o ano também não foi fácil pro seu lado. Né? Mas qual foi o melhor momento do ano pra você aí, meu amigo? Quando eu cheguei, vocês sabem que eu acho que o pior e o melhor momento da minha vida foi ao mesmo tempo. Tô entendendo. A minha filha ficou internadinha, né, com 12 anos, a Chibi, a minha geekzinha. E quando ela chegou em casa e os médicos falaram que não era nada grave... E que provavelmente é só que ela tá ficando mocinha, né, coisa e tal. E isso foi o que me deixou, assim, mais aliviado mesmo. Foi a melhor coisa pra mim esse ano, foi exatamente isso. Saber que está tudo bem. E eu acho que melhor do que isso foi ter ela de mãozinha dada comigo. Quer dizer, melhor que isso não, mas igual, equiparada a isso, foi poder ter ela de mãozinha dada comigo, chorando comigo no filme, entendeu? Então... O legado foi passado por melhor. Que legal. Ai, que lindo. Tiago de Lima. Essa linda. Olha aí. Tiago de Lima, o músico. Melhor momento do ano. Eu nem tô perguntando o pior mais. Melhor momento do ano pra você, meu querido. O pior tu não tem. O melhor momento, eu acho que vai. Na verdade, vai ser ainda um negócio que eu vou fazer no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Que é assim, eu tô. Tô fazendo mestrado, né? Na verdade, como a gente... Ah, sim, já foi, Thiago, claro. Né? Nesse momento. É, já foi. O que foi que você fez? É, daí não passa, né? Então, o dia vai ser, já foi, afinal, o tempo é uma grande bolha, né, tal. E aí eu vou ter o dia de qualificação do mestrado, que vai indicar, ou já indicou, né? Se, tipo, as pesquisas que eu fiz nos últimos 2 anos tá uma merda ou tá aceitável pra ano que vem defender. Então vai ser, tipo, a resposta. Olha. O dia. Muito pode bem. Ser. Então essa pode ser a sua melhor ou a sua pior lembrança? É, eu não sei se é. Teve coisa pior, né? Então. Estaria lá. Né? Tipo. Tra-tra-tra, pra você foi pior, né, Tiago? É, eu prefiro não entrar no quesito pior, cara. Vamos, né? Vamos lá, Renan? Tá. Pior ou melhor? Vai só no melhor, vai. Melhor. Que pior, pode dizer que esse ano, apesar de não ter ido nenhum psicólogo, nada, eu estou com depressão. Ah, que carinho, eu ajudo você. Quando eu tenho certeza, eu fico disfarçando, mas eu tô assim. Eu tô no olho com a sua vida, cara. Falta tudo, falta amigos, mas vem, falta sair de casa. Bom, de qualquer maneira, melhor momento, não sei, esse quadro que eu tô tá difícil. Talvez se eu ganhar, se eu chegar no Ressaca, que já aconteceu, mas pra mim ainda não aconteceu, ou seja, entendi. E ganhar, sei lá, o concurso do Anime Q, aí pode ser que eu vire o melhor momento, mas até agora. Pô, quatro dias atrás o celular quebrou, deve ter que comprar outro às pressas. É. Tá tudo quebrando, tá tudo ruim, um monte de cachorro em casa, eu não gosto de cachorro. Pô, que mal. Eu sei que não era pra gente rir, mas foi mal. Olha só, esse ano... Momentos marcantes bons. Vamos sair desse baixo astral. Vai dar certo, vai dar tudo certo, ainda não acabou o ano. Esse ano, pra mim... Esse ano pra mim, como pra todo mundo, teve várias coisas. Eu tive esse ano uma série de problemas financeiros inacreditáveis. Mas a cada dia combinado, o dinheiro do aluguel da casa estava lá. A cada dia de fazer compra, o dinheiro tava lá. Não sobrou mais nada, Jair. Sabe? Sim. Pra ter uma ideia, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que quem tá pagando o site é o Eduardo Couso, porque nem os 30 reais de servidor não tá sobrando. Digo isso publicamente, não tenho vergonha, né, Dudu? Tamo junto, velho. Então, não, assim, dinheiro. Às vezes até minha esposa fica triste, fica um pouco, né, chateada, mas eu falo, amor, tem gente que nem o dinheiro pra pagar o aluguel não tem, né? É, sim. Nem pra pagar o aluguel, nem pra ter comida em casa, mas assim, eu vou superar isso. Então, essa questão de tá ruim, mas a gente ter ainda que, aonde dormir e o que comer, pra mim é uma coisa excepcional. Tive dois grandes momentos nesse ano. Primeiro, o nascimento de meu primeiro afilhado, Jorge Luiz, filho da minha prima Dara, que morou aqui em casa por 6 meses, né? A minha mãe caiu doente no mês de março, quase falece. Ela teve um AVC múltiplo, qualquer coisa. Ela ficou entubada por 48 horas, uma aflição danada. Mas já tá aqui bem, saudável, enchendo o saco, né? Como só idoso sabe fazer. Ainda bem. Graças a Deus. E no finalzinho do ano, agora, há mais ou menos 2 meses, eu assisti Dores Fortes no Peito. Sabe, aquelas dores que te preocupam, Jairo. Que é Deus dizendo, quer vir pro lado de cá? Eita! O que você acha? É. E aí eu tomei uma decisão de que eu precisava emagrecer, né? E graças a Deus as dores passaram e depois... É aquela história, há males que vêm para o bem, né? Depois dessa dor no peito, eu perdi já 5 quilos... Olha. Saudavelmente, não foi nada, né? Nada forçado, né? Nada forçado, foi coisa saudável, mato que a gente tá comendo, pepino, tomate. Diminuímos a carne, aumentamos. Eu tô até fazendo zumba, pra vocês terem uma ideia. Em casa, olha, claro. Da hora. Mas o gordinho tá fazendo zumba. Então, assim, os melhores. Você momentos... tem que gravar isso e colocar no YouTube. Esse é o melhor momento pra gente. Mas não vou. Faz tipo então, preta, né? Tipo assim, se o ouvinte fizer. Se tantos ouvintes fizerem tal coisa, veremos um vídeo do Marcos dançando zumba no YouTube, né, cara? Se tiver 100 comentários nesse podcast, ele vai ver fazendo um vídeo. Olha só, eu posso fazer a piada porque eu também sou pesado, né? Então, só uma pergunta: você mora em prédio? Ah, o vizinho já reclamou dos tremores de terra, alguma coisa assim? Então, eu. O diabo nunca reclamou de nada. Eu, curiosamente, não tenho vizinhos. Eu moro no centro da cidade, cercado por comércio. Ah, ninguém ainda reclamou da loja ter aparecido com rachadura na parede. Né? Não. É porque meu vizinho do lado aqui, quando eu pulo aqui dentro de casa, ele reclama que a casa dele estremece. Tudo bem. Que malas, cara. Eu, hein? Então, essas são as melhores. A gente poderia ter. Eu vou deixar um particular aqui pro ouvinte. A gente ia falar de mais coisas, mas infelizmente o Skype, que é a pior coisa que aconteceu esse ano, sacaneou a gente de uma forma que a gente não pôde avançar mais. Mas eu fico feliz de ter aqui comigo o Jairo, o Dudu Cosco, que sempre tá do meu lado, o Maverick, o Thiago de Lima e o Renan. E de onde que é, Jairo, você? Ah, eu sou do pixelvelho.com.br ou do site oseditores.com.br. Daqui que eu sou. É daqui que você é? É, daqui. E meu amigo Maverick? Eu sou daqui mesmo, né? Eu sou do Hype Café, Hype Modelismo. O Hype Café... é o filho mais jovem aí, o irmão mais jovem aí do Nerdópolis, né? Então eu tô baseado aqui, sou prata da casa. Então eu sou daqui, é só me achar aqui. Eu tô sempre aqui. Tá baseado aí? Eita, nós. Tô baseado. Tô baseado. Meu amigo, baseado. Renan. Por enquanto ainda estamos lá com o Godzilla paradão. Ah. Né? Imagina que o Godzilla tá dormindo no meio da cidade. Né? Quando acordar, a gente... Tá aí, mas tá, as coisas antigas tá tudo lá, se vocês quiserem... conhecer mais, vamos lá, tem bastante coisa pra ouvir antigo. Você podia mudar de Putzilla pra MuseuCast, né? Porque toda vez toda vez a discussão é o mesmo, as coisas antigas estão lá, né? Nós e o nosso amigo Thiago de Lima. Cara, 2016 foi um ano difícil pra todo mundo, né? Isso é difícil ver quem não teve problema financeiro e tal. Mas, cara, ano, tudo é ciclo, esse ano foi difícil, o mundo não acabou, né? Pô, nem esse, ó, esse ano teve tudo, mas menos previsão de fim do mundo, cara. Não teve sim, teve a inversão dos polos. Teve? Teve um monte de coisa, nada deu certo. Ah, e é mesmo, teve não, mas... não, teve inversão dos polos mesmo. Aqui do lado aconteceu e foi nítido. O cara trocou o polo dele preto por um azul. Ai, teve fim. Ai, que merda. Teve fim de ano, sim, Thiago, mas é que foi tão mais ou menos, entendeu? Fim de ano. Tá tendo. Fim de ano tá tendo agora. Por isso estamos gravando aqui, né? Tá bom. Teve. É. E cara. E assim, por mais que esse ano, né, só pra finalizar a mensagem bonitinha e tal, né? Por mais que esse ano tenha sido completamente maluco, em todos os sentidos possíveis, nós estamos vivendo o primeiro ano do século XX. O século XX começou agora. Não era do século XXI? Século XXI, exato. Ah, tá, não. Eu vou tendo passado. Porque uma série de coisas... no tempo já. É... Vai saber, né? É uma série de coisas do século XX realmente acabaram em 2016. Assim, agora começou o século XXI. Entendi. Você tá falando do David Bowie de novo? Não, não, não só isso. Tipo, política. Se você pegar todas essas maluquices, Brasil, Fidel morreu, Inglaterra tá saindo da União Europeia, Fidel Castro morreu, eleição do Donald Trump. Mais uma série de coisas, uma série de mortes de gente em várias áreas, uma série de mudanças, assim. O século XXI começou. Agora o mundo tá imprevisível, assim. Tá mesmo. Tiveram duas coisas que aconteceram esse ano que eu adorei. O retorno de vez, definitivamente, do vinil e da fita cassete. Muito bom. Mais alguém tem alguma mensagem? Posso finalizar com uma coisa, com uma mensagem aí bonita? Você sabe que minhas mensagens são lindas, né, Jairo? Vai deixar eu finalizar? Com certeza, exatamente por isso. Então, vamos lá. Eu não tenho nenhuma mensagem, eu queria ver se alguém... ia ser melhor a mensagem que eu, é, gente, eu não se você não teve a oportunidade de 2016 ouvir todos os episódios do Nerdópoli, pensa nisso agora com carinho. Então você que tá no feed aqui agora, volta 2, 3 programas que você perdeu, porque pode ter certeza que vale a pena. Inclusive aqueles nos quais você não viu o filme, porque eu também ouço mesmo sem ter visto o filme. É verdade. Muito bom. Posso mandar uma mensagenzinha? Mano. A todos os ouvintes que passaram por situações ruins, ou boas, ou maravilhosas, ou péssimas esse ano, lembre-se que 2017 está aí para recomeçar. Então, por mais que você tenha passado o pior momento da sua vida, ele nunca vai ser o último momento da sua vida. Mesmo que você esteja pensando que ano que vem você não vai estar vivo, lembre-se, não sabemos se na hora que nós façamos a passagem, se nós vamos continuar ou não. Então aproveite 2017 para fazer os melhores momentos da sua vida. Porque depois dele vem 2018, 2019, 2020. E todos esses anos você vai poder fazer ainda o melhor momento da sua vida. Então lembre-se. Mesmo que derrubem, mesmo que tropece, mesmo que joguem você no chão, mesmo que lhe decepcione, mesmo que lhe falem que você não é o que você não é, ou que você é o que você não é. Muito bom. Completando aí, no fim, meu amigo Jairo, no fim do curso, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o fim. Achou a frase. Ficamos por... achei o Jaú. O Francisco me ajudou. Ficamos por aqui. Um grandíssimo abraço. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Com esse podcast do tempo, né, Thiago? Que é uma grande bolha de coisada. De um barato muito... Uma grande barato. Bolha de um barato muito doido. E não vamos dizer tchau, a gente diz assim, voltamos já. Até já. Nos vemos ano que vem. É isso aí.